1923, apoio 2010, autoridade do Badar. Autorizinho direto da EL, obrigado. T3486, autorizado final LS, reporte estabilizado. Autorizado, reporte, 4S6. Alfa no ponto de espera, torre 1-1-8-6, bom voo. Mais autorizado, Indy Alfa, ponto de espera, chama 186, tá 3663, ponto linha. Bom dia, o Chanel 6312, autorização para Recife, nível 390. Gente, temos o 350 pré-aprovado, aceito? Aceito. Gente, aguarde um momento para cópia, o 6312. Quase. 2227, táxi via Juliette, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, bom voo. Juliette, Índia Alfa, 126, obrigado. 312, autorizado Recife, nível 350, via Aperuísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5051, no coteja. Autorizado para Recife no nível 350, Aperuísque 58, subida Puca, Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, controle 1208 e o transponder 5051. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Obrigado. Salve Salvador, Xanero 6225, pushback acionamento, gate 1. Aguarde. Aguardando. Vai, 54.000, peço, tá, 3859. Já 3859, desça para 2 mil pés, Alexandre 018. 2 mil pés, desça, tá? 3859, 2018. 3859, vibração para sequenciamento, mantenha presente pro, seu limite é o localizador. Mantenha pro, limite localizador, tá? 3859. Chamamento 311, reduza para 1809. 180-63, não. 3486, passa Duna, chame torre, 118, decimal 6. 96, bom dia. Salvador, bom dia, 3486. Firme? Tá, 3486, vai passar dia terra. Ciente, cheque o trem, chame final normal. November Alpha decolou 5-4. É, tem condições de manter a proa por mais um minuto e após curvar à esquerda e aguardar para cruzamento da cabeceira 28. Índia November Alpha, manter a proa por mais um minuto para cruzar a cabeceira da 1028. Ah, a sua já curvou à esquerda, não tem problema não. Pode manter aí a perna contra o vento, um pouco afastado aí da pista 10 e aguardar para o cruzamento da 28. Ok, aguardar na perna e esperar o cruzamento. Perna contra o vento, 1-0, Índia November Alpha. Saturação, posso tê-lo. Mantenha a estar. Mantenha a estar, 6-1. 049, informação de tráfego, Cessna 150, à direita da pista 1-0, na perna contra o vento, 1-1000 pés. Ciência, atraso do equipamento, está no livre pouso, está 3486. 6-1, bater a proa em pelo. Bater a proa em pelo, descendo para 2 mil pés, 6-3-1. localizador, TAM 3259. TAM 3259, com pé de aproximação, chame torre, 1 na noite, decimal 6. 286, chamada 3259. Chame a 3 ano 1, manter a proa, aguardando o vetor para interceptar o lock. Vai manter a proa, aguardando o vetor, então, 639. Isso daí é o Leda Bridge, aguarde cópia. Serviço da El, Leda, Brigue, tá, escuta pra cópia, eu vou, 1605. Estuda presente para sobrevoar a vertical da torre de controle, passar atrás desse Airbus e observar a estrela de turbulência. Seguir inicialmente pro setor norte. Tá ciente, visual com Airbus, vai se configurar para efetuar o cruzamento do campo na retaguarda do mesmo após o pouso, em Indiana Rebrau. Seguindo a proa norte. A bordo, 4 horas e 45, alternando com fins. 778 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da torre 18, chanel 225. 18, decimal 6. Desconsidere a última instrução, mantenha o setor sul novamente. Aguarde para o cruzamento. Quem está mantendo a guarda aqui no setor sul, Índia Novembral? TAM 3486 no solo 57. Libere a direita, controle solo em 121, decimal 9. Direito, 219. TAM 3663. Autorizado a decolar, 140 graus, 049. Autorizado a decolagem da 10, TAM 3663. Informação de tráfego, César 150, 1000 pés, perna contra o vento, pista no zero. 2 milhas à direita do eixo de decolagem. 7-3-6-3. Torre, Salvador, bom dia, TAM 3259. TAM 3859, aguarde pista livre. Airbus da companhia decolando. Aguardando, 3259. 9, formação de tráfego, César 150, perna contra o vento, pista no zero, 1000 pés. 3597. Alfa, é parte da Juliette. Alfa, da Juliette. Sabe que Luiz, que pronto para cópia? Autorizado o voo local, corredor forte, até 20 milhas, decola com 1000 pés, decola da 17, curva à esquerda, no corredor forte, controle 120, decimal 8. Aciona 0196, coteja. TAM 3859, autorizado pouso, 10 graus, 059. Embaixo travado? Embaixo travado, 3859. TAM 3663, decolou 59, chama o controle. Bom dia. Controle, 208, 3663. Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17, saída Arbor, Elessa ou Fito. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5053, coteja. Aqui é autorizado 380 para Brasília, Upper Zulu 17, aerovia, Arbor, Elessa ou Fito. 1208, controle, transponder 5053. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Chama na puxa acionamento, tá? 3304. 3486, táxi via Juliette, portão 1-1. Para o Anjo, tá? 3486. Oi, bom dia, o 2-2-7 pode alinhar, MT? Bom dia. Ainda não, negativo. Tem um tráfego já passando Simba, um outro tráfego na perna contra o vento, que vai cruzar para o setor norte, aguarde para o ingresso. 6-0-5. Cruzamento imediato, setor norte. Cruzamento imediato, setor norte, agilizado em geral. TAM 3859, no solo 00. Libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, TAM 3859. na 63, no novo. Passou externo, nacional da 10, trem baixado, checado. Bom dia, autorizado pouso, 120 graus. 05 nós. Tráfego César 150 à sua frente, 5 milhas. Prosseguindo para o setor norte, 1 mil pés. Tá, sete do tráfego, está livre pouso na pistão 0, China 63, não. Cruzamento do campo efetuado, Índia November Alpha. Ciente, curva direita, proa de buraquinho. No través da 28, transfira para 120 decimal 8, com controle Salvador e até o regresso. Papá Tango, corrija, Papá Romeu, Índia, November Alpha. Controle buraquinho, transfere agora para o controle 120 decimal 8, Índia, November Alpha, grato, até o regresso. Até. Siga, Mike Acuvito. Passarelo 2227, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter. Papa Rondo, Mike Acuvito, mantenha-se em condições de usar reporte no farol da Barra. 3859, táxi via Juliette, portão número 9. Táxi via Juliette, portão número 9, tá? 3859. Controle Salvador, Papa Romeu de Nova Branca, decolado da 17, mantendo condições visuais para as pessoas a bordo. Índia Nova Branca, mantendo as condições visuais no meu teste. Confirma intenções? Papa Romeu de Nova Branca, mantendo mil pés com limitações a 20 mil. Gente, na escuta permanente do controle, Índia Nova Branca. É manter escuta permanente do controle, mil pés, corredor forte, Índia Nova Branca. O Xaner 6225, autorizado ali, hein, Mantia? Ali, Mantia, Xaner 6225. É o Golf, Golf November? Bom dia, Golf, Golf November, prossiga. É, estou aqui no pátio 3, só estando a reboque para o Fing, pátio número 1, Fing 3. Autorizado o início do reboque, chama para ingresso, parte principal. Dente. Autorizado o táxi, até a Taxi Oscar, chame para o ingresso. Então mantenha o litoral, reporte passando o farol da Barra. Reporte Barra, Mike Acuvito, copiou? Demos abraço, foca. Um abraço. 6319, táxi via Juliette, portão 612. Juliette com 612, 6319. 1200. Passarinho 2237, contato radar de decolagem, suba até nível de voo 260, seu Darbon. 260 na água. Tá, 3663, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Recife 251, antena 3385, TAN 3663, bom dia. Salvador, bom dia, TRIP 5221. Bom dia, 5221, cópia conquista. Afirmo. Autorizado conquista, nível 200, saída Arbor após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5056, coteja. Radar 200, saída Arbor, descer após DCT, decolada 10 com curva à direita, controle 128 e aciona 5056, trip 5221. Procedimento correction para pushback acionamento. Chama lá. Decolou 07, chame controle, bom dia. Controle, bom dia. Olha, Xanar 625, contato radar decolagem, suba da nível de voo 320, saída Momo. Momo, 320, ascensão 6225. Altímetro 1018, táxi via Índia Alfa, não pode esperar a torre 18 decimal meia, bom voo. Índia Alfa, não pode esperar torre 18 decimal meia, grato, voo 1605. Autorizado pushback somente, chama para o táxi. Autorizado pushback somente, chama para o táxi, tá? 3304. Autorizado decolar, 130 graus, 04 nós. Aqui decola, voo no 605. Quer convite o reforço no trabalho do Parque Espetor? Mike Luiz, que autorizado a minha e manter pistão na 7. Romeu Bravo, só tô com essa identificação. Luz, 1-2, chama o controle, voo no 605. 605, controle em 19-6? 1-2-0-8. 2-0-8, desculpa. Voltímetro 1-0-8, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1-8, sinal 6, bom voo. Alfa, Ponte Espera 26, obrigado, bom dia. November, autorizado ingresso na parte principal, reporte ao término. Certo, grato. Circulito. Sobrevoo de Amaralina, confirme qual a posição, a senhorita pediu para reportar. Reporte na parte que está assim. O Mike, apuído 6225? Mantenha a saída 6225. Vamos manter, senhorita. Controle Gol 605 decolado, bom dia. Gol 605, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, saída da E, autorizado vai direto direita para a da Brit. Oi, X, sobe 360, por onde da E, o gol no 605? 6225, autorizado vai direto para o I. Direto para o I, docionário 6225. Pronto para decolagem ou ainda não? Autorizado a decolar, pista 17, 190 graus, 06 nós. Cruzamento após a decolagem na vertical da torre ou ligeiramente à direita da torre. Taxi Oceania 6312, nós temos 144 bordos, Natal é alternado, 3 horas e 30 de autonomia. O Papa Romeu Índia November Alfa solicita atenção para o 2500 pés para treinamento. Autorizado Índia November Alfa, 2500 pés. Livre atenção, 2500 pés em Índia November Alfa. O Xenon 625, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Centro chama centro Recife, 260, alternando 288, Xenon 6225. Mike, é a Covita, situação. Mike, é a Covita, chame torre, 1-8, décima meia. 8-6, é a Covita, obrigado. Em Salvador, é boa, o Papa Romeu, Mike, é a Covita, passou ponta de situação. Mike, é a Covita, da presente, informo que não há nenhum tráfego aí nas proximidades do seu voo, no setor oeste não há ninguém. Está autorizado direto pro pátio da Bata. Chame na final. Está direto para reportar na final, o Mike é a Covita. Aeronave que vai parar no portal número 3, após a mesma segue via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, principal meia bom voo. Ok, segue o aeronave da Gol, Índia Alfa, Xenon 3, obrigado, bom dia. Decolagem de pistão 0, tá 3304. Confirma, fronteira. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Aterzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5065, coteja. Conforme 360 Guarulhos, decolamos da 10 para a primeira direita, da Euleda Leda Bridge, Aterzulu 16, 208 no controle, 5065 no transponder, o SJ67 da nave. Posicionamento correto, chama para pushback acionamento. Chama nessa. Pushback acionamento. Nessa é a jornada. E para a final da cabeceira 17, o Papa Romeu Mike é acudido. Avistado, vento variado com 03 nós, chame no solo controlado. O Mike Acovito. Marcelo, Mike Acovito. Número 6. Gente, frequência livre. Graças, bom dia. Decimal 1, alternando na 33, decimal 25. 25, 15, 33, 25, boa. Número 25, primária 1, 25, decimal 1. 25, 1, 33, 25, obrigado, uma boa. Informação de tráfego, Cessna 150, 3 milhas e meia, nordeste de Salvador, 1.000 pés, rumo nordeste, pelo litoral, ou próximo do litoral, nordeste. Autorizado decolar, 1.0 graus, 049. É livre decolagem, o Xenar na 3, estamos aqui. Bravo, que este forma o tráfego do Índia 90 Alfa, mantendo 2.500 pés no Gordo Forte. Papa Romeu Índia 90 Alfa, informa o tráfego do Bravo Kiwisk, é decolado, mantendo 1.000 pés no Gordo Forte. Atende o tráfego do Bravo Kiwisk e o Índia 90 Alfa, vai manter entre 2.000 e 2.500 pés para treinamento. 300 para Guarulhos. 487, autorizado Guarulhos, nível 300, via Aterzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5064, coteja. Estimativo autorizado conforme Aterzulu 16, decola da Euleda Bridge, primeira direita, 208, controle, 5064, responde. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Não. Esse 04 autorizado, vai direto nessa. Presente, Alefa, 304, obrigado.